razão de viver. Me deste quando eu já não ia. Estendeste teu braço quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando antes só tinha amargura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. É por isso que te amo, Cristo. É por isso que te amo, Senhor. Salvaste minha vida e o meu coração. E uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te canto. E para sempre eu te louvarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Trocastes meu pranto e meu lamento. Todos meus sonhos se tornaram em realidade. Tu me alcançaste com olhos de amor e ternura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Por isso que te amo, Cristo. É por isso que te amo, Senhor. Salvaste minha vida e o meu coração. E uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te canto. E para sempre eu te louvarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar.